ouvintes, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Antena Web, edição para segunda-feira. É segunda-feira, dia 16 de maio de 2016. Tudo bem convosco? Ótimo. É porque é mesmo isso que eu quero. Segunda-feira então é este dia bonito de sol que está lá fora. E eu espero que, bom, que possamos todos juntos ter aqui uma melhor manhã. Que já vai sendo no fundo mais tarde do que manhã, não é? É verdade. Ainda é de manhã, mas já estamos a olhar para o almoço, não é? Quase. Bom, 11 horas e 16 minutos. Vamos às duas primeiras músicas de hoje, depois começamos entre as nossas rubricas. Lembrando que hoje o programa Planeta Top 15 vai chegar um bocadinho mais cedo. Peço desculpa, o Top 15 Brasil vai chegar à 1 da tarde, porque depois das 5 às 7, hoje então, teremos o programa Anelaide. Pois bem, ouvintes, Cristina Pereira com Deja Vu, Onde Estás? É a música que abre a edição de hoje. Logo depois, Mia Rose com a música Qualquer Coisa. Eu gosto muito destes dois temas. E esta artista que não é assim tão conhecida, mas tem, sem dúvida, muito talento. Ouvintes, bem-vindos então a esta edição. Vamos à música!

mas eu acho que a música estrangeira também é boa. Eu gosto sobretudo da música francesa e é por aí que vou ficar. Bom, pelo menos em parte. Vamos ter isto, está bonito hoje, está. Vamos ter Claude Barzotti e Estelle, a música chama-se É Memoir. E depois vamos ter outra Estela, mas esta é Enake, com Florin Bogardo. E a música chama-se Anni de Liceo. Anos do Liceu. Anos da escola, basicamente, né? Saudades de outros tempos. Bom, se para nós é, imagino para eles, não é? Porque basicamente, bom, era realmente outros tempos, nos anos 70, sei lá, não sei. Bom, Andericeu, vamos ouvir daqui a pouco, para já. Antes ainda vamos ter Claude Barzotti e Estelle. Antes do Minuto de Saúde com o João Marques. Até já! Bem-vindos ao Minuto de Como Saúde. É feito o diagnóstico da hipertensão? O diagnóstico da hipertensão é feito quando, em pelo menos 3 avaliações da tensão arterial, esta se apresenta acima dos valores de referência, isto é, 140 para a tensão sistólica e ou 90 para a tensão arterial diastólica. É importante não esquecer-se de... Bem-vindos ao Minuto Saúde. Esta semana, o Minuto Saúde vai falar sobre a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, é uma das doenças com maior prevalência no mundo moderno. Assim, consideram-se para esta caracterização valores de tensão arterial sistólica, vulgarmente conhecida como máxima, iguais ou superiores a 140 mililitros de mercúrio, e ou valores de tensão arterial diastólica, ou mínima, superiores a 90. A hipertensão arterial continua a ser, entre nós, o principal fator de risco para doenças como o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Vigie a sua tensão arterial, contribua para a sua saúde. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude.

volta, ouvintes, depois deste momento musical, Andeliceu, música das de Stella Enakie e Florin Bogardo. Pois é, vamos seguindo, e eu vou trazer aqui mais alguns temas. Vou trazer mais um, se vocês me permitem. Hoje estou muito para a música romena, hoje estou muito para o fora do anglo-saxónico, e há um cantor que eu quero trazer porque eu gosto muito de ouvir, embora só conheça esta música, mas já me tentei a procurar mais músicas dele, e acho que não tarda vai acontecer isso. Ionel Miron, agora confundir aqui o nome. Bem, mas a música essa saiu de cor e salteado em termos de letra, em termos de música, aliás, em termos de título, melhor dizendo, porque é uma música que eu... que me ficou no ouvido. Desde que eu ouvi, me ficou no ouvido. Chama-se Dor de Marinar, que é como quem diz Saudade de Marinheiro. Estava a perguntar, Carlos, o que é que esta música tem de especial? Não sei. Há coisas que não se... como diz outra, há coisas que não se sentem. Explicam-se. Ao contrário. Há coisas que não se explicam. Sentem-se. Eu e as minhas frases pseudo-filosóficas que depois não saem tudo ao contrário. É uma tragédia. Bom. Mas vou-te trazer-vos aqui... esta música antes o ecrã digital com as soluções das notícias que já vão marcando esta terceira semana do mês de maio. Rubrica ecrã digital, produto Alternativa Rádio. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Certificate está a pôr em risco centenas de milhões de dispositivos Android. O seu pode ser um deles. Foi descoberta uma nova vulnerabilidade no Android que afeta dispositivos das principais fabricantes, entre eles a LG, Samsung, HTC e ZTE, pondo em risco centenas de milhões de equipamentos. Identificada pela equipa de investigação da Checkpoint, a CertificateGate é uma vulnerabilidade que permite a certas aplicações obter ilicitamente direitos de acesso privilegiado, habitualmente utilizados pelas aplicações de suporte remoto pré-instaladas nos equipamentos ou instaladas posteriormente. Os atacantes podem explorar esta vulnerabilidade para obter acesso ilimitado ao dispositivo, permitindo-lhes roubar dados pessoais, rastrear a sua localização, ativar microfones para gravar conversas e outras ações. A Checkpoint explica que o Android não oferece a opção de revogar certificados que proporcionam permissões privilegiadas, ou seja, os dispositivos não corrigidos contra esta vulnerabilidade irão seguramente trazê-la de série. A empresa de segurança diz ter notificado todas as fabricantes da existência da vulnerabilidade descoberta, que já começaram a publicar atualizações que, embora seja um processo lento, será a única forma de eliminar a falha. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. E depois da Dor de Marinar, vamos ficar com... Da Canaifi Existat de Angela Similia. Ionel Miron agora. Sub un cer imens viu lumina, din nou pe larga mare am plecat. Văd țărmuri însorite ca-n povești, prin alte țări de fiecare dat. Peste tot sunt multe frumuseți, o lume veșnic nouă întâlnești și o cea albastri, negri sau căprui. În jurul tău de trei mereu găsești, dar pe-n sărat e gândul iar la tine și dorul îmi cuprinde inima. Trimit atunci din depărtare cântul să-ți spună că nici când nu te-ai uita. Mi-amintesc din port când am plecat, o floare albastră tu mi-ai dăruit. Albastră cum e cerul în luna mare, albastră cum e marea n-a sfințit. Multe flori mi s-au mai aruncat, dar eu parfumul lor nu l-am păstrat. Doar floarea ta o port ca talisman, pe mări, senine sau pe crunt ocean. Dar pe-n sărat mi-e gândul iar la tine și dorul îmi cuprinde inima. Trimit atunci din depărtare cântul să-ți spună că nici când nu te-ai uita. Trimit atunci din depărtare cântul să-ți spună că nici când nu te-ai uita. Să-ți spună că nici când nu te-ai uita. de crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. Dar pe fericirea un dar anume, ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți l-aș da. Dar știi cum, dacă n-ai fi existat, nici nu pot imagina. Mă întreb dacă n-ai fi existat, ce-ar fi fost viața mea? Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Atunci pe cine aș fi iubit? Mă întreb dacă n-ai fi existat, cui aș fi spus bine ai venit? Já de volta, depois destes... Bom, destes dois termos também, desta rubrica do Ecrã Digital. Estamos nesta odisseia para ter, já daqui a um bocadinho também, a rubrica Guia dos Astros. Eu acho que hoje vamos tê-la. Não tenho certeza, mas eu acho que hoje sim. Para todos os efeitos, vamos agora ter aqui a rubrica Soluções Práticas. Vamos ter aqui algumas coisas que eu acho que vos poderão ser úteis. E por isso mesmo o meu convite à escuta, porque eu acho que vale a pena. Neste sentido então, vamos à rubrica Soluções Práticas e depois tenho para vocês mais dois temas. Porque depois da rubrica Soluções Práticas vamos ter aqui, por exemplo, só assim, por exemplo, dois temas portugueses e que um deles eu acho muito engraçado porque é dos Diapasão e chama-se Olha o Ladrão. É uma música simpaticinha. Eu acho, para mim é engraçado. Pronto. E depois vamos ter uma outra música que é um bocadinho mais séria, mas que eu acho que também vale muito a pena ouvir e que pertence à Diana Bastos, chama-se Liberdade. Vamos ouvi-las, mas antes temos Soluções Práticas. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Certificate está a pôr em risco centenas de milhões de dispositivos Android. O seu pode ser um deles. Foi descoberta uma nova vulnerabilidade no Android que afeta dispositivos das principais fabricantes, entre eles a LG, Samsung, HTC e ZTE, pondo em risco centenas de milhões de equipamentos. Identificada pela equipa de investigação da Checkpoint, ouvintes, Houve aqui um pequeno problema que não depende de nós. Este erro não foi meu. Portanto, fica aqui a culpa para mim. Vamos. Vamos ver o que se pode fazer aqui. Eu espero que. Sim. Vamos fazer aqui uma outra. Corrigir então este erro, porque ele aconteceu efetivamente, mas não foi da minha parte, mas aconteceu. Bom, vamos então ficar aqui com mais, agora sim, com as soluções práticas. E depois, então, sim, as músicas que... Certo, ok. Vamos ver o que é que se passa. Para já temos então as soluções práticas para conferir. Agora sim. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. A utilização de ervas para o relaxamento é antiga. Incorporar algumas ervas específicas na alimentação, em forma de chá, por exemplo, pode ajudar a acalmar os nervos, a ansiedade e a libertar-se das insónias provocadas pelo stress. Vamos conhecer melhor os remédios para descontrair. Já sabemos que existem ervas com propriedades que ajudam na nossa saúde e bem-estar, mas vamos centrar-nos naquelas que possuem um efeito relaxante do corpo e do espírito. Algumas destas plantas já são conhecidas por muitos de nós, fruto do conhecimento passado entre gerações. As plantas com estas características favorecem o sono e o relaxamento e têm uma ação calmante. Quando ingerimos ervas através da ingestão de chás, estamos a permitir que os seus benefícios entrem no nosso corpo para levar as mudanças positivas. Nos dias de hoje, uma das maiores propriedades que podemos receber a partir das ervas medicinais é acabar com o stress. Quando escolhe os chás de ervas certas, pode dar ao corpo e à mente o apoio que precisa para se libertar de tensões. Não se esqueça de variar as infusões e as ervas para evitar efeitos de sobredosagem associados ao uso repetido da mesma erva. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Era seu amante disfarçado. Ficou carmelita chamo casa, com paredes de lua. Cada sonho é um desenho, com vontade de lutar. Cada risco é como um grito, e canto e deixo no papel. Cada sombra um poema que se despe livre, pássaro cruzando o céu. Ser como um desejo, ser herói num beijo sobre a cidade. Viver numa estrela, feliz sem dar por ela. Descanso a solidão. Alguns traços são perfeitos, outros loucos de paixão. E se um dia eu adormecer e acordar rodeado de herói, descobrir que a vontade é mulher e eu sou maga, mundo fraga, magia na voz. Ser como um desejo, ser herói num beijo sobre a cidade. Viver numa estrela e sem dar. Volta ao auditório! Depois deste tema de Diana. Olha, fugiu o apelido dela. Diana Bastos. Liberdade. É como se chama esta música que acabamos de ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia, Antena Web. Pois é. E depois deste tema, temos... bom, primeiro já passa das 12 horas, já estamos... já é tarde, não é? Já passamos na segunda hora do nosso programa. E vamos então agora seguir nesta edição do Bom Dia Antena Web com mais... dois temas. Agora não vamos ter... Aliás, vamos ter 4 temas. Agora não vamos ter nenhuma rubrica. Aliás, ainda temos aqui uma, sim senhora, que eu não tinha referido e é importante. Que aliás vai acabar esta semana, que é o acordo ortográfico. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Exemplos: hiperrequintado, interracial, interregional, superresistente, superromântico. Atenção! Nos demais casos, não se usa o hífen. Exemplos: hipermercado, intermunicipal, superinteressante, superproteção. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Olha, eu já nem que reparei que afinal escrevi sempre tudo direitinho. Já agora, será que pensando na palavra sub-humano, por exemplo, em condições sub-humanas, ou sei lá, algo que tenha, algo que tenha o H, será que também perde o H? Não sei. Bom, vamos agora ficar então com 4 temas. Vou trazer aqui as... A música que vamos ouvir. Eu gosto desta música. Chama-se Impermeable. Vamos ouvi-las nesta edição do nosso programa. Logo depois ficar com Vitamin C. E a música chama-se Smile. Ouvimos também City Down Here, da Lina Marlin. E por fim, vamos ficar com Dizzy, música chama-se Life. Assim seguimos nesta edição do nosso Bom Dia Internet, quando são 12 horas 6 minutos. Dicen tus palabras que me escondes algo. No sé cuando esos ojos se te van llenando. Sabes que si lloras gana mi debilidad. Oh, oh, oh. ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte. Solo te arrepientes cuando quieres regresar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no me tocan. Tú te resbalas de mi piel porque ya tus lágrimas no me mojan. De perdonar que me cansé, no vuelvo a amarte. Hoy soy impermeable. Llueven tus palabras, la misma rutina, la misma que hoy nos deja sin salida. Pero y esos labios no me pueden engañar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no. Oh,

only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Volta, ouvintes, depois deste tema live dos Didgeridoo. Pois é, 12 horas mais 23 minutos. Já sabemos que liga dos astros. Bom, eu ainda tive, confesso, alguma esperança. Talvez. Para ver o que vai acontecer, se vamos ou não ter aqui dos astros ou não. Para já mais dois temas. Vamos agora continuar com música estrangeira, é verdade. E também com, as, com a sua capacidade enorme que elas têm de nos fazer recordar. Viajar no tempo, basicamente. Vamos lá, ficar então com Bittersweet Symphony dos The Verve e também com Ocean Color Scene com A Thousand Mile High City. Vamos ouvir estes dois temas, voltamos daqui a pouco, até já! Grande música. Grande música esta, nesta manhã-tarde de segunda-feira. Bittersweet Symphony, os The Verve, para mim das melhores músicas de sempre.

vontade. Sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada. Traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. Dos astros. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá pessoal, hoje é segunda-feira, hoje é dia para se ter um ótimo dia. Guia dos Astros começa agora e traz previsões para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, em família, tente manter sua rotina. No trabalho, não se surpreenda se alguns dos seus planos não se desenvolvam como você planejou. O importante é ter paciência nessa hora. No amor, não se faça de vítima e controle os seus sentimentos. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, no trabalho terá chance de expandir os seus conhecimentos, pois são eles que vão ampliar os seus horizontes profissionais. No amor, as energias astrais do dia lhe convidam para amar. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos é o signo da atriz Maria Fernanda Cândido. Os astros remexem nos seus valores e lhe trazem a chance de viver de acordo com o que alimenta sua alma. No amor, se livre das dúvidas. É a que andam lhe perturbando, viu, geminiano? Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, os acontecimentos não devem correr na velocidade que você deseja. Não se estresse e tenha paciência para esperar o momento mais propício. No romance, aceite seu par do jeito que ele é. É isso aí, pessoal. Guia dos Astros volta já já. Guia dos Astros com Jane de Paula. Agora, um pouco mais de Nicolau Breiner. Novo mundo imaginado e por um ramo de estrelas no nosso céu inventado. Quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o ar para moldar, o mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais, onde o meu barco atracar. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero teu rosto mudar com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais que só me dás, por favor, pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra, amor. Agora temos a segunda parte da Guia dos Astros e depois Non son degno di te, de Gianni Morandi. Bom dia. As pretensões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. Ok, já estamos de volta para falar para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, bom dia! Alguma coisa dentro de você precisa se transformar. Esse é um processo natural. Aposte no convívio pacífico com as pessoas próximas, pois é daí que você vai encontrar forças para atravessar esse momento delicado. No amor, imprevistos podem atrapalhar a relação a dois. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, as ilusões não duram para sempre. De repente, somos obrigados a despertar. Assumir o papel de vítima ou se sentir culpado no trabalho não traz nenhum benefício com os colegas. No amor, não permita que as pressões externas lhe afastem do seu par. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, no trabalho não entre em discussões polêmicas e não se cobre a perfeição. Se conseguir agir de forma madura, vai conseguir resolver as suas pendências em família e ultrapassar os obstáculos. No amor, a sede por prazer pode lhe forçar a pular etapas no romance. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, em família, deixe os problemas do passado para trás e aproveite as oportunidades novas que estão por surgir. Uma pessoa de fora deverá lhe trazer boas novidades. No amor, a paquera está em alta, então é hora de dar aquela piscadinha. É isso aí, pessoal. Guia dos Astros volta daqui a pouquinho pra gente fechar com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros com Jane de Paula. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Quando a sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore. In me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così. Vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. pietra può nascere un fiore. In me questa sera è nato l'amore per te, non son degno di te, non ti merito più. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava. Agora, terceira parte da Guia dos Astros. Alô, ouvinte, confira agora. Guia dos Astros. Bem, de volta estamos, Guia dos Astros, falando agora para Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, sua imaginação está todo vapor, mas sua concentração é nula, o que pode prejudicar a sua produtividade. Graças à sua comunicação favorecida, os riscos de problemas com colegas no trabalho são bem menores. Vida familiar e afetiva conta com ventos favoráveis. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, as novidades no seu setor profissional não dão tréguas. Não descarte a possibilidade de receber um convite de trabalho. Bom dia para se envolver mais com as questões domésticas e familiares. No amor, participe mais da solução dos problemas do seu par. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, no trabalho você vai precisar chamar a atenção para poder colocar as suas ideias em prática. Para isso, a melhor saída é demonstrar os seus talentos. No romance, o ciúme pode colocar tudo a perder. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, seus esforços estão para ser reconhecidos no trabalho. Mantenha a concentração para não deixar o seu pique cair. Seja humilde e não julgue os outros. No amor, aceite seu par como ele é. Não tente mudá-lo. Opa! Olha só, Guia dos Astros vai ficando por aqui. Amanhã, logo cedo, a gente está de volta com mais previsões para você. Guia dos Astros. Beijos, até lá. Guia dos Astros com Jane de Paula. Eduardo Vianello, meu senhor, e depois o término desta edição. Depois, a la espanhola e tudo. Vamos lá. Mio signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me, per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me. Oh mio signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me, fa che domani. Já estamos de volta, ouvintes, quando são agora 12 horas 55 minutos, estamos já quase, quase no final desta edição do nosso Bom Dia, Antena Web, porque já é boa tarde, os ouvintes já estão com a preparar o almoço, ou até já almoçar, se calhar até já acabaram. Hoje, o nosso programa vai fechar, para além de ver um tema, com um poema de uma senhora que ficou marcada na literatura portuguesa, nascida em Vila Viçosa, no dia 8 de dezembro de 1894, e que faleceu no Porto, em Matosinhos, no dia 8 de dezembro, ou seja, no dia do seu aniversário, mas de 1930. Faleceu nova, com 36 anos. Digo não ou não digo? Bom, o poema chama-se Tardinha. E ela foi registada como Flor Bela de Alma da Conceição Espanca. Hoje ouvimos um dos grandes poemas desta poetisa portuguesa e que, como é lógico, na minha opinião, é uma artista memorável que nós devemos sempre, mas sempre, estimar. Nem sempre acontece, mas que devemos, devemos. Tardinha é o poema que ouvimos hoje no nosso Bom Dia Antena Web, e daqui a pouco então as despedidas com a última música desta edição. Rubrica Poetas com Luís Gaspar. Tardinha, de Flor Bela Espanca. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando, linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo, e é de seda vermelha e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. Ouvintes, tempo de fechar agora com Nino Bravo, Un Beso e Una Flor. A todos vocês, uma boa tarde e até à próxima edição do Bom Dia Antena Web, que será amanhã. Ah! Quarta-feira não vai haver Bom Dia Antena Web. Música.